dias e nós já não tem espetáculo aqui. E o som do nosso beijo já não faz harmonia. Eu não sei em que momento deixamos o sentimento em pausa. A gente se distraiu e agora é tarde, não há conserto nem há show. Só temos que aceitar, nossa música já não toca mais. O nosso te amo já sai desafinado. Já não se passa nada aqui, não se passa nada. Viola já nem toca, piano falha notas. Nosso amor tá na rocha. Vou ficar do ré, mi, fá, sol, lá, si, for. Esse amor pra rocha. Tu vais ficar do ré, mi, fá, sol, lá, si, for. Esse amor pra rocha. Vou levar você comigo no coração. Só temos que aceitar, nossa música já não toca mais. O nosso te amo já sai desafinado. Já não se passa nada aqui, não se passa nada. Viola já nem toca, piano falha notas.